Segurança, saúde e educação. É tudo direito básico. Assim é também a comunicação, para qualquer cidadão. Graças à comunicação, estamos mudando a imagem da região. Os povos do semiárido têm demonstrado coragem e disposição para trilhar nova história com sabedoria, trabalho e organização. Os povos do semiárido têm muito a conquistar. Uma conquista certa, feita para libertar. O Boletim Candeeiro, os intercâmbios, os encontros e a rede de comunicação popular são exemplos dessa comunicação que veio para ficar. Onde a grande pauta desse debate é o saber popular. É preciso conquistar mais e mais espaço. A reforma agrária da comunicação deve estar sempre em voga e em qualquer lugar. Por uma comunicação popular e comunitária no semiárido. É o rumo onde se quer chegar, para o povo do semiárido viver e habitar. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.